não sei o que, que a palavra gera em vocês. Eu, dentro daquilo que Gary Chapman fala no livro As Cinco Linguagens do Amor, uma das minhas primeiras linguagens acerca de como percebo o amor de Deus na minha vida é através das palavras. Para mim, um dia pode dar uma droga, posso estar vivendo uma crise existencial naquele dia. Às vezes uma simples frase, uma simples palavra, algo que eu ouço, algo que eu leio, algo que eu assisto, uma palavrinha apenas me eleva, me tira realmente do vaso do que eu estou. Então, a palavra é uma coisa que tem muito poder na minha vida. Eu não sou um cara que ignora na minha vida, de alguma forma, as questões da espiritualidade no sentido místico da coisa, né? De profecia, de línguas, de anjos, de milagres. Pelo contrário, eu tenho tudo isso de uma maneira assim, talvez muito mais do que vocês possam imaginar. Muita gente me julga um cara tradicional, é um inimigo do Espírito Santo, né? Será que o Espírito Santo tem um inimigo, né? Eu não sei se Deus tem inimigos. A gente coloca essa questão na realidade mesmo, absoluta, de quem é Deus, eu acho que Deus não tem inimigo. A gente, a Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus de alguma forma, mas a gente for para pensar mesmo acerca de quem é Deus, do que, do seu poder, tudo que Ele é, a sua essência com Deus, que nós estamos muito longe de ser o tipo de ameaça. Mas essa questão, então, a palavra, ela tem um poder na minha vida. De olhar para isso daqui, é mais do que suficiente para me encaminhar para o resto da vida crendo em quem é Deus, no seu amor, na sua obra maravilhosa na minha vida. Eu digo isso porque há um tempo agora, eu lidei com uma situação de um rapaz que era da comunidade, e o rapaz começou a ser direcionado por essa questão do ver, do sentir, do provar Deus. Não há errado nisso. Não há errado em você querer provar Deus, você ter mais de Deus, você experimentar essa questão mística de quem é Deus. Mas a forma como isso acontece com cada um de nós é um mistério. Tem gente que jejua 40 dias e fala língua de todo mundo. Tem gente que morre de fome jejuando, mas não faz língua. Então, é uma questão muito pessoal de cada um. Tem gente que vê anjo o tempo todo. Eu nunca vi nem uma pena de anjo. Quem dirá uma asa, quem dirá ele inteirinho. Então, nunca vi nada disso. Já presenciei reuniões assim, em que o pastor chegava e soprava. Caiu a igreja inteira. Ficava uma pessoa em pé. Sabe quem é? Quer adivinhar? Dou um real para quem adivinhar. Era eu. Eu era um indivíduo. Olha lá. Pecador. Todo caminhando. Os caras tentando passar rasteira e nem passar rasteira para ele. Olha lá. Agora, nessa caminhada toda, de 20 anos de fé, eu vi tanta gente cair. Tanta gente cair. E hoje só Deus sabe isso. Tem alguma coisa nessa experiência que, se não for fundamentada na palavra, não tem ninguém nela. Eu volto a falar para vocês, eu não sou inimigo dessas coisas. A única questão que me preocupa é quando a motivação do coração se define em sua mente. Então, a história é que esse rapaz estava uma vez lá no Decol, acho que o Decol foi que aconteceu na frente do palácio do governo lá. A pessoa do Slaidor foi se reunir lá, uma reunião de intercessão pela cidade, né? Eu estava lá, 9 horas da manhã, estava lá, a orar. Nossa, vai ser. Hoje o diabo vai fugir do tipo. Hoje, quando a gente começar a orar aqui, Satanás vai para Ponta Grossa, para Guarabara, mas em Curitiba ele não fica, né? E quando eu estava, cheguei lá umas 9h30 da manhã, tinha umas 30 pessoas orando assim, numa roda assim, de joelho no chão, aquele sol já queimando tudo. Eu falei, nossa, eu vou esperar. E de repente, deu umas 10h30 da manhã, subiu uma banda de louvor espontâneo para tocar. Agora eles falam que eu saí de lá uma hora, uma meia da tarde, eles tocaram três músicas. Das 10h30 da manhã até 1h da tarde. Três músicas. Cada música tinha uma letra quilométrica de três frases. Agora a história é que oração eu não vi. De alguma forma, essa geração de hoje, não sei como a gente entendeu que oração é música. É louvor. Então, se você convoca pessoas para uma reunião de intercessão, eu entendo que intercessão é você orar. Não é uma reunião de louvor e adoração. Se eu tivesse sido convidado para uma reunião de louvor e adoração, você estaria lá para louvar e adorar. Mas aí, preparado psicologicamente, espiritualmente falando, para isso. Né? Oração que é bom não está acontecendo. Agora, olha só, é que eu vi esse rapaz lá também, ali, né? Quando começou as músicas, ele estava lá pulando, pulando, né? Ele com 38 anos de idade, pular já é uma coisa meio difícil, né? Estava lá, e eles pulando, vai pulando, eu assistindo, né? E eu lá tentando. Sabe, eu não quero ser tão velho assim, deixa a pesada pular, né? Eu ficava aqui, né? E amém? Olha a outra história que esse cara hoje já teve. Onde foi parar a fé desse menino? Onde foi parar a fé? Uma grande verdade é que um dia a gente vai cavocar a terra. Né? A gente vai entrar debaixo desse chão. E a resposta que a gente deu para Deus diante da nossa vida, se é de Deus na realidade, se é que Deus existe, vai poder depender muito de como que eu e você lidamos com essa palavra. O que, que a gente faz com a palavra? Será que a palavra é uma coisa que ela tem um segundo papel na nossa vida? Volto a falar, eu não sou contra experiências místicas que vocês estão fazendo. Eu mesmo sou fruto de muitas e muitas experiências místicas. Já entrei em êxtase várias vezes em oração. Nada a ver com usar maconha, droga, nada que vocês estão talvez imaginando. Mas já entrei em êxtase várias vezes. Se é minha irmã, existe, eu já experimentei isso na minha vida. Isso não tem nada a ver, não tem nada a ver com ser um inimigo dessas coisas, mas tem uma preocupação na minha vida que é com o quê? A forma como a gente lida com a palavra. Então, a importância dela. Quando a gente lê essas coisas, por isso eu falei para vocês assim, gente, abram os seus ouvidos para aquilo que vocês vão ver essa manhã. Porque isso é uma palavra de Deus com a sua vida. Isso daqui que foi dito, que eu li, que eu não precisava nem pregar mais, eu pretendo bem fechar essa vida, nós ouvimos nas nossas casas e viver o resto das nossas vidas motivados por essa palavra do nosso coração. Por isso que estou falando, abra os seus ouvidos. Escute o que Deus está falando. O que Deus já falou, o que Deus tem falado. E o que Deus não vai voltar a dizer, o que já está aqui. Então muita gente é movida hoje por uma fé externa que parte muito dessa questão abstrata que você não pode apalpar, você não tem como, né? E é movido por essas coisas e ignora aquilo que está aqui, que é claro, que é absoluto, que é explícito, que não está implícito, mas é absolutamente explícito para o meu entendimento e nós dois, nós todos aqui, precisamos compreender e encarnar na nossa vida. Paulo, ele fala assim, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Aquilo que você plantar, você colherá. É o que Paulo fala para mim, é o que Paulo fala para você. Se é uma realidade do mundo espiritual que se transforma em praticidade na história, porque eu não fico muito nessa divisão de mundo espiritual, mundo carnal, mundo, sei lá, na matéria, mundo espírito. A grande verdade é que tudo aquilo que você plantamos, nós não temos como não colher o fruto daquilo. Nós temos escolhas, mas nós não temos a escolha de não colher as nossas escolhas. O fruto das nossas escolhas. Nós não temos como colher o fruto das nossas escolhas. Então muita gente está em crise, muita gente quer chutar o balde, muita gente quer desistir, e fatalmente isso sempre vem de um resultado das nossas escolhas. Quando eu escolho colocar a palavra em segundo plano na minha vida e colocar a experiência como primeiro plano na minha vida, eu estou plantando alguma coisa. Eu estou plantando no mundo em que eu estou vivendo. E, automaticamente, eu vou colher isso que eu estou plantando. Qual é o conselho da palavra? Primeiro, você se move por isso mesmo. Se Deus te der a graça de você ver anjo, eu não sei o que isso significa. Entende? Você, o seu cara, não vai vir o livro anjo. Nós estávamos aqui antes de começar o culto, o ministério estava orando ali dentro, e uma das pessoas que estava ali falou que teve uma semana complicada, teve algumas experiências espirituais, no sentido de ver o óbvio medo, né? Ver o óbvio lá, algumas coisas assim, no sentido de presenciar, né? Alguma presença sinistra, né? Daí eu falei uma coisa, eu falei assim, desse tipo de demônio eu não tenho medo. Isso daí a gente até. Aliás, o que eu quis dizer é que esse tipo de experiência no mundo, sei lá, o sobrenatural aí, essa é uma experiência positiva, pelo menos para o livro. Né? Toda vez que o Satanás vem me amarrar, me pegar pelo pescoço, que eu vejo alguma coisa no meu quarto, que eu vejo books, que eu vejo coisas se movendo na minha casa, todas as vezes que eu presencio esse tipo de experiência, isso me leva a adivinhar para onde? É para baixo, né? Também. Isso me leva de joelhos do lado da minha cama, me leva a colocar para algumas pessoas que passar a buscar a Deus em todas as coisas. Porém, eu estava dizendo para eles que tem outros tipos de demônios rotineiros que não se vestem de ósseo. Não tem nada a ver com chifre, com rabo, com dente, que eu tenho que lidar todos os dias da minha vida e que me preocupa muito mais. E é, por exemplo, repetir sempre os mesmos erros todos os dias. A velha conversa de sempre, né? Sempre errar nas mesmas coisas. Isso é um demônio difícil de pensar. Porque é um demônio que você gosta de ver. Você arrasta ele para casa todo dia, dá beijinho, dorme com ele, abraçadinho. Não é o teu marido, não é a esposa, não é tua sogra, não é tua mãe, não é teu pai, tá? São outras coisas. A gente todo dia abraça e está ali, e são as grandes preocupações, né? A gente é muito sutil a forma como essas coisas acontecem na minha vida e na tua vida, e a gente não percebe. Com esse estou preocupado, porque esse tipo de demônio, certo? Eu posso chamar disso, eu só usando um jargão, sei lá, que não se chama isso. Só estou só usando isso como uma ideia para que você entenda que esse tipo de coisa é muito mais preocupante. Porque esse tipo de coisa não me leva para orar. Pelo contrário, essas coisas que acontecem comigo me levam a se afastar de Deus, a errar mais ainda, porque daí eu me afasto de Deus e erro mais ainda, porque eu me afastar de Deus, e automaticamente, como me afastar de Deus, eu fico mais em crise ainda, até me afasto mais ainda de Deus. Então você fica mal duas vezes, né? Primeiro, porque você errou. Você fica mal porque você errou. Automaticamente aquilo de tornar você nessa situação te coloca em crise para com Deus. Você fica mal com Deus. Por você estar mal com Deus, o que acontece? Você se afasta de Deus. Aí você fica mal porque você se afasta de Deus. Está entendendo? Que a coisa vai virando uma bola de padre. Uma grande verdade que você não tem como fugir. Existe um ditado, e depois eu vou passar um vídeo para vocês, e nele vai estar essa frase. Uma frase que diz assim: onde quer que você vá, lá está. Se tem uma coisa que a gente não pode fugir por toda a eternidade, isso é uma realidade que eu e você não temos como fugir, é de quem nós somos. Você pode cortar seus pulsos, você pode subir no shopping e parar, você jogar lá de cima, pensando que em algum momento você estará fugindo de quem você é, mas você está enganado. Ou seja, não tem como eu fugir de quem eu sou. Eu tenho que encarar quem eu sou na hora. Então não adianta, até que ir me livrar do pique do vomir de vez em quando. Mas esse é um karma que eu tenho que carregar. Por mais que eu não goste da figurinha, eu tenho que carregar essa figurinha. Então, às vezes eu estou lá, eu acabei de orar, de sair do meu quarto da presença. Você até indica que você sai da presença de Deus, você não sai da presença de Deus. Você sai daquele momento de oração para entrar num outro momento de oração. Né? Mas então, você sai daquele momento de oração, do seu quarto, e tudo que você acabou de dizer para Deus, você esquece rapidinho, sei lá, aquilo não se consolida na nossa vida, não consolida isso. Tá certo. Isso aí. Eu não sabia falar. Consolida. Vou colocar um vídeo aqui, eu vou deixar aqui. Fala pra mim aí, um vídeo, ele tem uns 10 minutos. As duas passadas. É um show do Osmo lá que viu. Esse é Fábio Bel. Isso. Todos nós já, talvez, tenhamos como é na nossa vida essa questão de ser desligado, né? A gente tenta esconder, esconder, esconder, mas tem uma hora que parece que as ondas vêm, agora tudo, né? Tudo vem à tona. Aconteceu tantas vezes comigo. Estava fazendo coisas no oculto e ser surpreendido, né? Ser pego no erro. Mas quando as coisas acontecem com Deus, ainda é um pouco mais fácil, porque não aparece uma cara. Lidar com pessoas, às vezes quando a gente é pego em situações assim que a gente estava escondendo, é complicado. É complicado com as coisas, né? A gente vê tanto isso acontecendo com a igreja. E não estou dizendo que o problema é quando vem as coisas à tona. O problema é como é que a gente lida com essa questão da bagunça, né? Essa questão do erro permanente na nossa vida, de erro permanente. E de alguma forma, a graça tem que nos levar a uma mudança de atitude. Dar as costas para esses caminhos. Se apegar com algumas bênçãos do que Deus tem para nós. Em nome de Jesus. Eu estou tendo uma discussão no Orkut com alguns judeus messiânicos. Não estou dizendo que isso é um problema de judeus messiânicos, mas com este, em específico, estou tendo um problema. E essa questão desse entendimento que, eu não sei se tem algum judeu aqui, se eu desculpe o que vou falar. Eu não estou falando sendo antissemita aqui em cima. Estou falando só de uma compreensão acerca dessa questão de judaísmo e cristianismo. Parece que é muito difícil na mente de um judeu entender mais. Como é difícil entender essa questão de que nós, como igreja, não somos mais movidos com essa questão da lei. E na cabeça dele, quando você fala da graça, você está dizendo então que a lei foi anulada. E não é essa a questão que nós estamos dizendo. Nós não estamos afirmando que a lei foi anulada. Nós estamos falando só que a nossa vida não é movida mais pela lei, mas é movida pela graça. E é a graça que então me coloca numa condição de ser um cara que então posso vivenciar aquilo que a lei ensina acerca do caráter de Deus para a minha vida. Amém? O que nós faremos com a varinha? Uma coisa que eu entendi faz tempo, já, graças à leitura, como eu falei, a palavra tem um poder muito grande na minha vida, mas uma coisa que eu consigo encarnar isso hoje de uma maneira mais absoluta na minha vida foi pelo entendimento que eu tive da graça. Enquanto eu não entendi a graça, Eu era esse menino que me escondia embaixo das cobertas, corria com os meus escondidos. Eu era esse menino que não sabia o que fazer quando era pego de surpresa em alguma situação, até quando eu entendi a graça na minha vida. E então hoje não há mais sombra de dúvida, pelo menos comigo. E eu estou falando isso para que você também encarne isso, que Deus me ama. E que pelo fato de Deus me amar, não há nada mais que pode me separar de mim. Porque se eu não entender que Deus me ama, de fato, qualquer coisa ligada à minha vida ou àquele mundo afora pode literalmente ser algo que venha a prejudicar a minha caminhada com Deus e denotar na minha mente que Deus me ama. Então você pode perceber que, o que me afasta, o que te afasta de Deus. Sempre isso está ligado ao meu. Ao meu ou ao meu. Não é isso? Acontece. O que me impede de ter um ministério mais desenvolvido? O que me impede de ter um pouco mais de intimidade para com Deus? O que me impede? Geralmente isso vai estar ligado ao pecado. Ou uma expectativa que eu tenho que viver uma vida cristã e não consigo. Sabe que viver a vida cristã não é uma tarefa fácil. E a Bíblia nunca disse que seria. Nada do que eu e você possamos fazer vai fazer Deus nos amar menos do que eu. Nada. Absolutamente nada. Nada. Nada. Quando nós iremos entender isso? A nossa vida tem que ser entendida por Deus. O amor é aquilo que nós temos. Que toda a nossa vida possa se tornar uma resposta. Verdade de que nós fomos amados. Ontem eu estava brincando com o Gabriel na cama e eu peguei ele assim e abracei ele e a mãe entrou no quarto e falei assim: mãe, sabe quem que é esse menino aqui? Ela falou: quem, pai? Esse aqui é aquele aqui. E você sabe quem sou eu? Falou: quem, pai? Esse aqui é aquele que eu guardei lá. A gente vive uma relação com ele. Quem é pai do meu? Poucos. Não é, velho. Inclusive, chefe é. Primeiro mandamento bíblico. Primeiro casal, né? Deixa muito bravo. Certinho aí, nada de fazer caca. Explicado. As coisas certinho. Mas uma das coisas mais surpreendentes para mim, na minha paternidade, quando eu me tornei pai, a primeira coisa que aconteceu na minha vida, mais surpreendente, não foi o fato de ser pai. Bom, isso é bem surpreendente. Mas o que mais mexeu comigo foi que naquele dia eu entendi a minha vida. Porque eu pensei comigo: caramba, se Deus me ama pelo menos na mesma medida em que eu amo Gabriel, é verdade. Isso é uma coisa boa. E Gabriel nunca vai deixar de ser aquele que me ama. Ele pode fazer o que for, mas nunca vai precisar de qualquer tipo de tudo para o meu Deus, não vai me amar. Mas qualquer coisa que ele quiser, para mim é uma realidade do que ele ama. Quem é pai que sabe? Essa é uma realidade que talvez você só vai conseguir encarnar na sua vida, entender na profundidade disso, para você se tornar pai. Quando você está na mãe, mas eu entendi que Deus me ama como eu tenho pai. Esse princípio, esse amor, essa compreensão, esse amor que eu tenho para com meu filho, se somente isso, é a suficiente para me entender a verdade de que Deus me ama. Eu acho fantástica essa questão de como as crianças entendem o amor de Deus e como a questão, essas questões que a gente complica na vida, é tão simples na mente de uma criança. Como uma criança entende a vida com simplicidade e como a gente complica as questões da vida. Eu quero encerrar essa noite mostrando mais um vídeo para vocês, foi um vídeo. Talvez vocês já tenham assistido, mas esse vídeo quebrou o coração. Se você não assistiu ele ainda, Eu espero que ele te abençoe. Vou colocar ele agora. Para tudo. E vou me mudar de ser nessa noite. Amém? Amém. Eu, quando você assistir esse vídeo, eu vou na criança de 13 anos entender coisas que gente que está tantos anos na fé, que está junto com Deus, que está na terça do dia, que Deus está no controle. Tem uma música que diz assim: teu é o tamanho. Na cozinha. Terceira coisa, eu esqueci a quarta também. Então, não tem problema. Então vamos para essas duas, amém? Então a gente vai botar uma oferta agora. Amém? Eu quero que vocês fechem seus olhos rapidinho. Vocês fechem rapidinho seus olhos, eu quero orar por você. Deus, o maior privilégio da nossa vida é investir no teu reino e investir em Deus. Porque isso realmente, como você falou, é algo eterno e perdurará para sempre. Peço que o Senhor ministre agora no coração de cada um a oferta que o Senhor move. Em nome de Jesus, é agora o teu nome, nós oramos. Amém. Consegue aqui nessa caixa aquilo que Deus moveu no seu coração, em nome de Jesus. Deus os abençoe.